Apostos. Morre, miserável. Então vamos lá. Em 3, 2, 1. Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos repercutir. Esquece. Fail. De novo. 3, 2, 1. Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre um montão de coisas. Nós vamos falar sobre o Emmy, que até hoje não falamos. Vamos comentar um pouquinho do final de Breaking Bad e começar a falar da maravilhosa e famigerada Fall Season. Sim, a época que todos adoram e odeiam ao mesmo tempo começou. Muitos pilotos maravilhosos, só coisa boa, só coisa de qualidade, estilo Tech Pix e Top Term, só coisa maravilhosa. A gente já deu assistida em algumas coisas, a gente vai começar a comentar assim, por alto, o que a gente viu, o que a gente gostou, o que a gente aposta, o que é um lixo. Mas eu não estou sozinho, estou aqui comigo, Aline Carvalho! Pois é, voltei, tô aqui, vamos comentar. Vamos comentar essa pauta maravilhosa aqui do lado do Júnior, né? Finalmente nos conhecemos virtualmente, estou muito emocionada e eu espero que vocês gostem do programa. Olha só, e a Aline anunciou, Júnior Mauro também está aqui. Fui anunciado por Aline Carvalho, eu posso morrer feliz, minha vida está completa. Obrigado, Aline. Meu Deus, isso é muita rasgação de seda para um programa só, meu Deus do céu. Muito amor, né? Amor, isso é amor, para. Ai, ai, meu Deus do céu. E hoje nós temos plateia, né, Júnior? Temos plateia. A plateia pode falar no microfone pra o pessoal saber que tem gente? De verdade? A plateia até pode falar, mas ela tá meio tímida. Fala aí, plateia. Fala, cadê a plateia? Oi, pessoal. Vocês entendem a timidez da pessoa. Tá, é bom que vai perdendo a timidez, né, Júnior? Quem sabe? É um passo. Pequenos passos de bebês, tartarugas, mancos com. Sem movimento. Assim, totalmente. Meu Deus, isso que é baby steps total, né? Mas vamos começar então falando do Emmy, né? O Emmy já rolou, já tem, sei lá, quase 3 semanas e a gente não comentou, porque a gente se reuniu, acabou falando sobre outras coisas, mas não falou sobre o Emmy. E nós fizemos o maravilhoso bolão do Emmy, como todos os anos a gente faz aqui, todos os anos, 2 anos, né? E é uma tradição, 2 anos. E vamos falar pra vocês quem ganhou o bolão do Emmy esse ano. Que foi o José Guilherme. O Gui foi o cara que mais acertou as categorias do Emmy, ele acertou 8 categorias. E aí, em segundo lugar, nós tivemos um empate entre eu, Aline e Leozinho. Nós acertamos 6 categorias. Olha. E no último lugar, acertando 4 categorias, ficou o Léo, o Igor e o Celso. Mas assim, eu tenho que dizer que o Gui não vai receber os 50 leitões. Eu recebo, deixa eu receber. Não, o Gui não vai receber os 50 eleitores, por quê? porque nós descobrimos que nós não sabemos nada que se passa na cabeça dos votantes do M. Porque se nós acertamos 8 categorias, 6 categorias, 4 categorias, em contrapartida, nós erramos em 11 categorias. Ninguém apostou nada em 11 categorias do M. Ou seja, quem venceu foi o nulo. Quem venceu foi o ninguém. O ninguém venceu o bolão do M 2013. Então o M vai... Ah, gente, mas com um resultado desse, pelo amor de Deus, nem anula. Não tem condição. Aí o que, que eu vou fazer, então? Eu vou guardar os 50 leitões... E aí no bolão do Golden Globe do ano que vem a gente faz com 100 leitões, vai ser uma loucura. Vai dar pra abrir uma churrascaria depois dessa quantidade de leitões que tem aí. Mas assim, Lini, você acompanhou o M. O que você achou desse M? Muita gente falou que foi um M mais chato, que não gostou muito do Neil Patrick Harris apresentando. Qual foi as suas impressões assim, do M em geral? Pois é, assim, eu achei bem diferente dos demais anos, mais estranho, diga-se de passagem. Assim, o difícil do Emmy é que quando uma certa atração ganha uma coisa, ela sai ganhando tudo. E, tipo, não é mais surpresa. Behind the Candelabra, por exemplo, levou tudo. E American Horror Story, as pessoas que mereciam ganhar, não ganharam. E lá vai o nazista ganhou... O único prêmio de American Horror Story, a única pessoa que talvez não merecesse ganhar em American Horror Story ganhou. Então, assim, foi um Emmy muito confuso, muito, sabe, terminou e é aquela coisa que ninguém lembra depois. Foi muito esquecível, digamos assim. E acho que, assim, com certeza a categoria, eu queria que tivesse todo mundo aqui pra gente poder fazer a discussão inacreditável, porque com certeza ia apanhar, a respeito que, pra mim, eu não engoli até agora a vitória do Jeff Daniels como melhor ator de drama. Eu não engoli essa categoria. A categoria que tinha o Bryan Cranston competindo pela primeira metade de Breaking Bad. Entendeu? Aí o pessoal, não, mas o papel dele, Newsroom, maravilhoso, não sei o quê. Mas colocando numa balança, eu não consigo ver o Jeff Daniels levando esse Emmy de drama e o Bryan Cranston perdendo. Aí o pessoal fala, não, mas ele vai ganhar ano que vem. Não interessa que ele vai ganhar ano que vem. O que importa é agora, o trabalho. O trabalho do Jeff Daniels é muito bom, sim, mas o trabalho do menino lá, o Bryan Cranston, é inacreditável. Sabe, a construção de personagem que se tem, que se teve nessa temporada... não podia ter sido deixada de lado. É aquele negócio, é fato, que conta muito o fato do Newsroom ser da HBO. A academia tem uma devoção pela HBO que é inacreditável. Você vê aí que até o Behind the Candelabra levou várias categorias. E eu assisti o filme, eu assisti o Behind the Candelabra semana passada. E na minha opinião, não tem nada de excepcional. Ainda mais se comparado com o American Horror Story, que é uma história contada em 13 partes, uma coisa muito mais cheia de mitologia, cheia de desenrolar a trama. E eu achei que foi uma das injustiças do Emmy desse ano. Mas e você, Júnior? Você viu o Emmy? Você acompanhou? Você não acompanha mais? Você odeia o Emmy? Como é que é? Eu vi, né? Tem que comentar no Twitter e insistir em perder 500 followers a cada vez que eu vou comentar alguma coisa, mas pra mim acho que a maior injustiça do Emmy ficou com American Horror Story, sem dúvida. Ver Sarah Paulson perdendo em melhor atriz coadjuvante em filme ou minissérie de TV pra Ellen Burstyn de Political Animals foi barra pesada, porque aí pra mim foi um dos piores, sem dúvida. Realmente, o do Political Animals. Quem viu Sarinha Paulson sambando como Lana Banana é difícil de entrar, que perdeu depois de ter sido torturada como uma doida, tadinha. Sim, ela sofreu bastante e pra mim essa é a grande injustiça. Mais do que o Bryan Cranston, a Sarah Paulson, ela fez um puta de um trabalho em American Horror Story e, tipo, ganhou a tiazinha do Political Animal, sabe? Não faz sentido nenhum. Você fala, ué, e agora? E aí o James Cromwell, que na minha opinião foi o que teve menos destaque na temporada, acaba ganhando, sabe? Até do Zachary Quinto. Fiquei, sabe, tanto quanto... foi uma premiação esquisita, sabe? Eu acho que a única parte da premiação que eu fui feliz, assim, não é nem de premiação, né? Foi do momento lá em que eles fizeram a entrega do prêmio de coreografia. Eu achei aquilo muito legal, uma sacada muito boa. E aí fica a grande pergunta, né? Eles fazem um prêmio de coreografia, homenageiam várias séries e, tipo, não homenageiam Glee, homenageiam Breaking Bad, não homenageiam Glee, sabe? Que é uma série musical, Smash, nada disso entra. Sei lá, algumas escolhas equivocadas do Emmy, tanto na parte da apresentação do programa em si, como do... perdi até a voz, né? Mas o que acontece? Eu vou falar de um prêmio que a Aline ganhou, acertou no bolão, e eu até agora não estou aceitando, que foi a vitória de The Voice como melhor reality competition. Eu estou louco, sabe? Porque não é. Não é, não é, não é. Não, de jeito nenhum. Pode ser o mais popular, mas o melhor não é. É, eu acho que o problema foi esse, né? A popularidade, que às vezes até atrapalha no Emmy, né? Isso. A popularidade, mas dessa vez ajudou bastante. E, desculpa, eu sei que tem pessoas que amam, devotam o The Voice, mas, pelo amor de Deus, nem de longe é o melhor reality. O melhor reality é o que a gente assiste, né, Aline? É, cala a boca, peraí, não vai criar polêmica. Mas fala, Júnior. Eu acho que o que acabou cansando no The Voice foi o formato que a NBC tá colocando duas temporadas por ano e aquelas blind auditions intermináveis e nessa temporada não tem nem a fofura de Shakira para fazer a gente assistir a temporada e temos que cantar com a Christina Aguilera gritando novamente. Então, cara, The Voice foi um reality show bom e realmente não mereceu o Emmy que levou esse ano de novo. Foi segunda vez que ele ganhou, não foi, Eduardo? Não, primeira. Primeira vez. Primeira vez. Até porque o prêmio de reality competition, desde que ele foi criado, só tiveram 3 vencedores. Amazing Race levou 6 vezes o prêmio. E o Top Chef levou em 2010, e agora o The Voice. O The Voice é o segundo, é o terceiro vencedor diferente da categoria de reality competition, assim como no programa de variedades, o Jon Stewart sempre ganhou. Foi a primeira vez que o Jon Stewart perdeu pro Colbert Report, foi a primeira vez. Mas a gente tava falando dessa parte do popularesco, que o Emmy teve essa visão do popular e premiou o The Voice, assim como premiou o Jim Parsons, né, como melhor ator de comédia, que muita gente falou, mas como assim, ele ganhou, não sei o quê. É claro que o Jim Parsons tem o seu mérito por estar levando o Big Bang Theory nas costas há um bom tempo. Ah, eu discordo. Você discorda, Aline? Discordo, sabe? Assim, eu acho que o Jim Parsons é um ótimo ator, mas ele funciona em The Big Bang Theory quando ele é usado como o alívio do alívio cômico. Tipo, tá acontecendo uma cena e ele solta alguma coisa. Mas quando ele é colocado no centro, a coisa não funciona. É tanto que eu acho que foi... O The Big Bang tá na sétima. Isso. Eu acho que foi a quinta temporada que foi centrada nele. E foi péssimo. Foi uma péssima temporada. E foi a temporada que muita gente deixou de assistir a série. Foi quando centraram toda a história nele. A sexta temporada, por outro lado, ela veio com novos ares, ela veio centrando em novos personagens. Então, mudou da água pro vinho a série. Então, assim, quando se diz, The Big Bang é uma bosta, The Big Bang... Eu discordo, eu acho que é uma série muito boa, mas que cometeu esse pecado na quinta temporada. Se eu não me engano, foi a quinta temporada. De ter colocado justamente a série nas costas do Jim Parsons. Entendi. Que não merecia. Eu acho que a série tem muito mais além dele. Tudo bem que todo mundo fala de Big Bang Sheldon, tudo bem. É um símbolo da série. Mas não é o principal, eu acho que todo mundo ali carrega a série. E quando ele é bem colocado, não tem pra ninguém. Mas não merecia. Eu acho que existiam outros atores, não em The Big Bang, mas outros atores que mereciam esse prêmio. Realmente eu não concordo. Entendi. E o Netflix que fez história, né? Levando prêmio de melhor elenco pro House of Cards. Entrando pra história do Emmy, né? Como uma série de plataforma pra internet. E, assim, eu fiquei feliz, fiquei satisfeito. Assim como também fiquei satisfeito com a vitória de Laura Linney como melhor atriz em minissérie ou telefilme por Big C. Ah, mereceu, mereceu. Sabe? Foi um momento assim que eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito, muito feliz. Aí o pessoal, não, mas a Jessica Lange, não sei o quê, não, não. Eu já falei várias vezes aqui em outras edições que, pra mim, a Jessica Lange acabou perdendo o papel dela de protagonista em American Horror Story pra Sarah Paulson. E que a Laura Linney, ela merecia esse reconhecimento do trabalho que ela fez em Big C ao longo das temporadas, né? Então achei que foi um prêmio pontual, a quarta temporada, a minissérie, né, que encerra a trajetória do Big C. É muito bacana, tem momentos muito fortes da Laura Linney, como quando ela perde a memória, quando ela vai desfilar na passarela, sabe? São muitos momentos bacanas que, para mim, valeram o reconhecimento da Laura Linney como a vitoriosa esse ano no Emmy. Ah, eu gostei bastante da premiação. Do prêmio. Eu devo dizer que eu não assisti Big C. E tava torcendo pro Jessica Lange. Mas, cara, eu vi algumas promos de Big C. E a Laura me passou uma profundidade tamanha, sem nem precisar assistir a série. E eu acho que todo mundo fala tão bem dela. Eu acho que realmente, mesmo torcendo pro Jessica Lange, esse prêmio foi merecido para ela. Sim, e foi aquela coisa do encerrar, né? A gente ainda tem a oportunidade de ver a Jessica Lange mais uma vez agora na terceira temporada do American Horror Story, que com certeza vai gerar uma nova indicação para ela, até porque a titia foi muito malandra, né, quando começou a colocar American Horror Story como minissérie. Minissérie. É, esperta pra caceta, muito esperta. E outra categoria que deixou o pessoal muito feliz também foi de Julia Louis-Dreyfus, né, por VIP. Apesar de que muita gente apostou na Tina Fey, eu mesmo apostei na Tina Fey como vitoriosa, né? Mas a Julia Louis-Dreyfus levou aí pro VIP. Muita gente fala que ela destrói na temporada, que é excepcional, maravilhosa. E eu acredito, não assisti a segunda temporada de VIP, mas eu acredito no que dizem porque ela é muito boa. Inclusive, o momento em que ela sobe para receber o prêmio é sensacional, com o Tony Hale falando ali nas costas dela, falando o discurso todo errado. Aquilo muito bacana, muito bacana. Mas um momento que eu destaco da premiação para mim foi com certeza Tina Fey e Amy Poehler com óculos 3D conversando com Neil Patrick Harris. Aquilo foi sensacional e elas subindo no palco deitadas, sabe, rolando. Aquilo foi muito legal, muito legal. E você achou, sei que você gostou disso também, Júnior? Foi só eu que gostei dessa parte? Não, gostei bastante também. Eu não lembro, foi acho que a primeira premiação da noite, que agora eu não lembro quem ganhou, mas o discurso dela foi ok, eu tenho que ir, tchau. Isso, foi a menina que fez a atriz coadjuvante em série de comédia, que ganhou por Nurse Jack. Isso, exatamente, foi a Merritt Weaver. Isso. Melhor discurso da história do Emmy, né? Melhor discurso da história do Emmy. Muito melhor, devo dizer, que a sessão fúnebre interminável, que vinha a cada final de bloco. Ah, sim, isso foi um problema do Emmy, né? As homenagens póstumas, que eles fizeram uma sequência de homenagens, né? Acho que aqui o pessoal tava mais esperando realmente era do Corey, que foi muito bacana o que a Jane Lynch falou, mas esse bloco foi totalmente desnecessário, sabe? Das mortes. E eu senti falta do meu querido Larry Hagman ser homenageado num bloco também só pra ele. Ele entrou no mulão lá, no mulão de quem morreu. Aí eu falei, poxa, coitado do J.R., né? Fez tantas maldades ao longo da sua vida. Merecia. Merecia uma homenagenzinha, mas não rolou. Fazer o quê, né? Mas já deu de M, né, gente? O M já passou, coisa do passado, então vamos... Graças a Deus. Então, vamos continuar, então? Por gentileza. Então, prossiga. Então, pra gente continuar, vamos dar uma amenizada no clima, né? Tirar esse ranço de M que já passou. E vamos tocar música pra galera. E quem vai escolher a primeira música desse programa é a Aline. Ela voltou, então ela manda, ela que escolhe. Aline, o que a gente vai tocar pra galera antes da gente prosseguir com o Logado Cast de hoje? A gente vai tocar Wrecking Ball, da Miley Cyrus. Meu Deus, a mulher do momento que tem causado 200 milhões de polêmicas. Ah, música bonitinha, vai. Que tá tentando chamar atenção, né? Tá tentando, ela conseguiu, tá? É verdade. Ela conseguiu, verdade, isso é verdade. Sim, ela conseguiu. Eu tava vendo que pela primeira vez ela conseguiu botar um single dela no primeiro lugar, né? Que é justamente o Wrecking Ball. Então, deu certo a estratégia, deu certo. Então vamos tocar Miley Cyrus, daqui a pouco a gente tá de volta. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped. never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a aí é o som de Miley Cyrus, Wrecking Ball, né, a bola de destruição. Agora, vamos falar, eu vou falar um pouquinho e a Aline vai fazer algumas considerações, porque os nossos especialistas de Breaking Bad todos furaram, né, vieram, mas vamos falar um pouquinho do finale de Breaking Bad, a série que acabou no último dia 29, que causou uma comoção, assim, gigantesca e que... Ganhou o Emmy de melhor série de drama. Isso, e que vai ganhar o Emmy de melhor série de drama ano que vem de novo. Provavelmente. Ainda teve o prêmio da Anna Gunn, né? Também a Anna Gunn conseguiu levar o prêmio de melhor atriz, atriz coadjuvante de série dramática, né? Por Breaking Bad. E assim, a série encerrou seu ciclo de 5 temporadas, 6 anos. De uma forma que eu não tenho como falar outra coisa senão excepcional, espetacular. Com certeza é e vai ser por um bom tempo, acredito, a minha série top 1, né, de todos os tempos. É um final em que o Vince Gilligan e toda a sua equipe conseguiu fechar todas as pontas que estavam soltas. Tudo que podia estar perdido pelo caminho eles conseguiram fechar. Uma série que, diferente de muitas vezes que nós vemos quando uma série termina, inclusive quando terminou o Dexter no dia 22, a galera ficou louca, meu Deus, final de bosta, não sei o quê. Breaking Bad é uma série que causou uma reação totalmente ao contrário. Todo mundo que viu o final de Breaking Bad ficou satisfeito com o que assistiu, achou que a série terminou de maneira coesa, né? Teve um final bacana. Não sei se a gente já pode dar spoilers, né? Estreou no AXN agora no dia 5, então, mas acho que já pode, né? Porque quem queria saber o final da trajetória... Peraí, calma. Vá com calma. Não dê tantos spoilers, assim, seja suave. Tá, eu vou tentar. Nós vimos no penúltimo episódio que o Walter, ele ia se entregar pra polícia, né? Depois do filho dele ter falado que preferia que ele morresse, queria que ele morresse para acabar com tudo isso logo, né? Apenas mais um de todos os personagens importantes pro Walter falaram que queriam que ele morresse. A Skyler fala que quer que ele morra, o Hank, a Marie. E quando o Walt Jr., ou Flynn, né, ele diz que prefere ver o pai morto, né, do que nessa vida, você vê assim, agora ele vai se entregar, vai acabar, não sei o quê. E aí, mais uma vez, a gente tem vindo à tona aquela coisa do ego do Walter White, né? Que é quando ele vê o pessoal da antiga empresa que ele ajudou a criar, né? Grey Matter, dizer que ele não fez nada, que ele só deu o nome. E aí a gente vê o ego do Walter White, né? O Heisenberg, mais uma vez, eclodindo para tomar uma série de atitudes, já que a Aline pediu, não vou contar os spoilers, mas mas o que acontece? Existe uma série de situações, umas coisas que se fecham, sabe? O desfecho, Walter, Skyler, Jesse, Walt, sabe? São coisas que fecharam muito bem, que não ficou pontas soltas, sabe? Já falei isso, é maravilhoso esse final, excepcional. E agora é só ficar esperando o Better Call Saul, né? o spin-off de Breaking Bad que deve pintar aí na próxima temporada. Assim, eu tô muito feliz mesmo de ter acompanhado Breaking Bad nessas temporadas. Foi uma experiência televisiva, assim, inacreditável. Numa época que a gente tem tantas séries ruins, tanta bobeira na televisão, a gente se depara com um produto feito tão, com tanto esmero, com tanto cuidado como Breaking Bad, e vai fazer muita falta mesmo Breaking Bad. Mas você viu o final também, né, Aline? Pois é, eu vi o final. Primeiro eu queria deixar claro que eu achei Breaking Bad a primeira e a segunda temporada. Eu parei na segunda. Assim, não porque a série seja ruim, eu sempre deixei claro isso. É, eu sempre briguei com o Leozinho, né, que eu fico enchendo o saco dele por causa do Breaking Bad. Mas não, a série é muito boa. Eu deixei porque realmente não fazia o meu estilo. Mas, assim, eu vi o final e eu não me arrependo de ter visto. Foi um final... mas ao mesmo tempo que deixou tudo ali amarradinho, né? Foi um ótimo final. Eu destaco, pra quem viu, eu acho que vai lembrar, eu acho que também tocou em cada um. A cena da Skyler com o Walter no final foi fantástica pra mim. Tanto pelo significado daquela cena, quanto a direção de cena, a fotografia, não sei se você tá lembrado. Sim, eu acho que... Nossa, foi fantástico. Assim, pra mim, Lini, aquela cena... é que define a série. Porque você vê... define a série. Porque você vê, acho que, sabe, não tem como não comentar essa série, essa cena. Que é o momento em que você vê a Skyler e o Walter tendo, assim, seu embate final, de certa forma. E, tipo, ela mesma fala assim, eu não quero mais ouvir você falar que você fez pela família, que é o que ele reza esse mantra ao longo de todas as temporadas, né? Que eu fiz pela família, fiz pela família. E quando ele tem aquele momento ali de honestidade com ele mesmo, de assumir tudo que eu fiz foi por mim, porque eu me sentia vivo, sabe? Putz, cara, eu gritei aqui quando eu vi essa cena. Aquela cena foi muito fantástica. Foi muito... eu até, Guilherme, eu tava achando com o Guilherme. Eu disse, caramba, que cena... puta cena, muito, muito bacana. Tanto em roteiro, todo o diálogo entre os dois, quanto a direção, tudo foi perfeito. E o final, o que foi desencadeado, né? O final dele, o final do Jesse, o final de todo mundo ali, né? Foi modesto, mas muito pontual, como você mesmo falou. Até porque a série vinha de alguns episódios bem, assim, que explodiu cabeça de pessoas, né? Acho que foi o Ozymandias que explodiu cabeças e próprio Vince, ele foi muito humilde quando ele mesmo falou, né, que o final do Breaking Bad seria o que a série merecia, de fato. Foi um episódio simples, foi um episódio modesto, mas se fechou de maneira muito pontual, como você mesmo falou. E a série vinha de episódios de explodir cabeças, como foi o Ozymandias, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Não, foi isso mesmo. E foi o Ozymandias. E, tipo, foi ótimo. O final do Walter, o final do Jesse. A cena, pra mim, a cena que marcou... bom, muitas cenas marcantes no final. Mas pra mim, a cena que marcou aquele final foi a cena da Skyler com o Walter. Sim. Pra mim foi muito... foi fantástico. Foi muito bacana. E eles souberam a hora de parar, né? O que é bom numa série. Não adianta a série passar 15 anos no ar, 200 anos no ar, e quando terminar como Dexter, por exemplo. É verdade. Que os próprios fãs que amam a série maravilhosa, e, tipo, acabaram com o final, que o final foi uma bosta, que o final... é muito difícil. Até pra quem não assiste, é muito difícil você ver uma série, né, assim, terminar dessa maneira. Eu acho que Breaking Bad foi feliz. Foi um final honesto, né, acima de tudo. Sem eles quererem inventar muita coisa. Sabe, acho que foi isso. Júnior não viu Breaking Bad, né, Júnior? Não teve essa experiência ainda, né? Não vi ainda, mas estou com a primeira temporada já totalmente adquirida. E, por exemplo, comecei a assistir logo e ver se todos os elogios para a série realmente fazem ela valer a pena. E acho que vai ser legal. Já são tantos comentários que já tivemos, acho que vai ser uma aventura interessante. Não, vale muito a pena. Vale muito a pena Breaking Bad. Se você não assistiu, assista, porque é excepcional. É muito boa mesmo, muito... Ah, não, não, não vou ficar rasgando elogios também pra Breaking Bad, não. Se você quiser, assista aí. Tá no Netflix agora, todas as temporadas. Você pode conferir lá, beleza. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho do nosso projeto Fall Season, né? Tá aí, muitas estreias, muitos retornos, só coisas maravilhosas. O Júnior vai escolher uma musiquinha pra gente encerrar esse bloco de Breaking Bad e antever o bloco maravilhoso da Fall Season. E aí, Júnior, o que, que a gente vai tocar pra galera? Como no clima de coisa boa, né? Falando de Fall Season, eu escolhi Electra Hearts da Marina and the Diamonds. Então vamos tocar e daqui a pouco a gente volta. Volta e agora sim, agora é o momento que você estava esperando. Agora vamos dar as nossas primeiras impressões sobre algumas coisas que nós assistimos na Fall Season. Só coisa boa, só coisa maravilhosa. Mas eu não vou começar por estreia não. Eu vou começar por dois retornos que nós tivemos aí nessas últimas semanas. Eu vou começar por uma série que a Aline viciou todos nós, fez todos nós amarmos, né? Essa maravilha chamada Grey's Anatomy, que voltou para sua 10ª temporada. Começou com um episódio duplo, maravilhoso, excepcional, né? E aí, Line? Mais uma temporada no Grey's Lowen. Como é que foi esse retorno aí? Que temos review, aliás. Pois é, temos review, acessem o logado, tá tudo lá. Então, eu não gostei do retorno de Grey's Anatomy. Meu Deus. Não gostei, achei... Pois é. Eu continuo amando a série, quero deixar bem claro. Mas não gostei do retorno, achei morno. Achei desnecessário, uma premiere dupla. Cabia tudo muito bem no episódio único. Não precisava de uma coisa dupla. E eu até comentei na minha review, eu acho que nunca foi tão difícil pra Grey's Anatomy inserir novos personagens como tá sendo com os novos internos. Eu, pelo menos, não sei com você, Edu. Você assistiu? Sim, assisti. Já tô até dia já no terceiro episódio já. Pois é, então eu não consigo ter simpatia por eles. Não sei se pode dar spoiler já. Sim, sim! Não pode, porque Grey's Anatomy o pessoal assiste bastante, né? É, né? E assim, você falou dessa parte dos internos, e realmente, cara, é a primeira remessa de internos assim que, tipo, você não se importa com nenhum deles. É a primeira remessa de personagens, na verdade, porque eu acho que, pelo menos comigo, aconteceu essa falta de simpatia com a Doutora Han. Sim. Aquela chata. E com a personagem da Melissa Josh, que eu não lembro o nome dela. Ah, tá. Lembro. Horrível. Lembro dela. Mas agora não é só um personagem, né? São quatro personagens. Já que um foi dessa pra melhor, né? A melhor e mataram a melhor interna, Aline. Isso é o pior. Pois é, mataram a melhor interna, coitada. E ficaram. O problema não é um personagem, são quatro. Então, assim, pra mim, muitas coisas foram a gota d'água, né? O fato deles não lidarem bem com a morte dela, o fato de. Parecia que nada estava acontecendo ali. Caiu uma lágrima e eu simplesmente não acreditava. Foi muito chato, essa inserção está sendo muito difícil. E no, foi o primeiro e segundo episódio, né? O terceiro foi do mesmo jeito. uma falta de. Você não consegue, simplesmente não consegue comprar a trama dele. A trama do Richard também tem sido bem difícil, né? Porque tá aquela coisa, ele não aceita o tratamento e a Meredith é responsável por ele, mas teve aquele boom, né? No terceiro episódio, que ele fica falando mal dela, que ela praticamente falou que ela deveria ter deixado ele morrer do que fazer o que tem feito. Assim, esse começo de temporada pra Grey's Anatomy tem sido bem calejado. Eu espero que as coisas meio que melhorem, assim, meio que a tempestade passe, porque para mim a sensação é de continua nuvem nebulosa ali em cima. E eu espero que algumas coisas se resolvam, né? Porque foi bem morno. Esses três primeiros episódios foram um pouco difíceis. E esse episódio de que vai ao ar hoje, né? Porque o programa tá indo ao ar na quinta-feira, é o episódio 200, né? E eu pensei que seria assim um grande evento, o episódio 200, e vai ser o esquema do baile, né, de arrecadação de fundos e tereréu. Eu tava esperando assim um episódio evento 200, sabe? É, isso meio que Eu acho que eles vão querer repetir aquela coisa da segunda temporada, né? Derrubar ele, aquele baile isso. Mas não sei, não sei. Eu acho que não vai ser bom. Eu vou ser bem assim, eu não acho que vai ser bom. Enquanto essa coisa do Richard não se resolver, enquanto, sei lá, o hospital não. Enquanto aqueles internos estiverem lá, pra mim, e nada, é a mesma coisa. Assim, mas eu acho que uma coisa que precisa se resolver logo é o drama do Richard, né? Fica, e da Kelly Arizona, pelo amor de Deus. Vai ficar aquele mimimi a temporada inteira. É, mas não sei se pode ser só impressão minha, mas a nona temporada ela também começou assim, né? A Shonda tentando resolver o que ela deixou de aberto no final da temporada e levou um pouquinho de tempo para engrenar. Quando engrenou, foi legal. E eu tô sentindo esse Pois mesmo, é, foi eu tô bacana. sentindo esse mesmo passo na décima temporada, que ela causou tanto dano pro pessoal no final da temporada. Que agora ela tá tentando resolver isso e acaba que o processo é lento, né? A gente já teve mimimi da Arizona na temporada passada, agora a gente tá com mimimi da Kelly, mimimi do Richard. E isso realmente às vezes cansa um pouquinho, né? Cansa muito. E é assim, eu acho que a maior necessidade que ele sentiu justamente nessa premiere dupla é de mostrar essa coisa do Richard estar tá muito mal e vai levar muito tempo pra gente resolver a situação dele. E você pode ver que passou o episódio inteiro naquele vai e não vai, né? Morre, não morre, opera, não opera. E pra mim, eu acho que é a única coisa que explica essa premiere dupla, essa necessidade de mostrar a dificuldade de tratar ele. Porque no resto, casos médicos extremamente desnecessários, aquela coisa dos paramédicos, dos bombeiros, não me tocou. É, essa coisa da morte da interna, fiquei, assim, a única pessoa que eu vi ficar triste realmente foi o Derek. Porque de resto, nada funcionou. Então, assim, eu espero, como você falou, realmente, no início da nona temporada foi difícil. Porque a nona temporada ela veio logo depois do acidente, né? Isso. Que tipo. Foi o horror da oitava temporada que foi maravilhosa. Então, assim, eu espero que engrene. Eu acho que engrena, sim. Mas vai demorar. Vai demorar e é isso que meio que desanima, né? Mas eu acho que vai ter outra temporada. A gente não pode esquecer que é a última da Anne, Oh, meu Deus. que tá tendo ótimas cenas na série. Ótimas, ótimas. Nossa, todas as cenas dela até agora foram memoráveis. Sim. Não sei se você teve a mesma impressão. Sim, a Sandra Mas Oh tá todas muito bem, né? foram ótimas. Tá muito bem, muito bem. Toda cena que ela tá é maravilhosa. Verdade, é verdade, é verdade. Vou sentir muita falta dela. Vai fazer falta, né? Porque pra mim a Yang é Vai. uma das personagens assim que são essenciais pra Grey's Anatomy existir. Pois é. Mas então, estamos confiantes aí pra que Shonda Knight coloque Grey's Anatomy nos trilhos. Outra série que voltou também foi Glee. Voltou para sua quinta temporada. Conturbado começo de quinta temporada, depois da morte do Corey, algumas coisas tiveram que ser ajustadas. E Glee resolveu voltar com um episódio duplo, de certa forma, né? em homenagem aos Beatles, mas a gente vai falar só um pouquinho só da Premiere, que eu não gostei da Premiere. Achei tudo muito chato, as músicas foram muito chatas. Eu só vou salvar... Eu preciso confessar que eu chorei, mas tá, vai, fala. Eu só vou salvar dois momentos da Premiere de Glee, que foi a Rachel cantando Yesterday no começo do episódio, e quando o Blaine pede o Kurt em casamento, apesar de eu ficar muito triste a ver que Mercedão se tornou figurante 2 sem fala. Achei ótimo. Achei super. Devo falar que eu também chorei, mas foi chorei de ódio com uma Premiere tão cagadinha, viu? Foi bem ruim, eu não gostei não, cara. Eu não gostei mesmo. E sabe o que eu achei mais interessante? Que Senhor Fantástico vai aparecer na temporada, né? Como assim, Brasil? Hein? Senhor Fantástico, que é o ator que vai fazer com a Rachel lá, o Funny Girl, gente. Ai, tô por fora, gente. Tô só assistindo, mas eu tô totalmente por fora. Mas fala ali, Júnior, o que você achou cagadinha a primeira premiere da temporada? Não, eu achei cagadinho só os primeiros 40 minutos. O resto foi, tipo assim, super de boa. Ah, tá, entendi. Cara, foi tipo o quê? 2 minutos? Não, 40 minutos diferente do pior, porque o final foi o pior. Porque se tem algo que realmente eu não aguento mais em Glee é Mr. Blaine Anderson, com suas expressões forçadas, com sua notoriedade não merecida. Ah, acabei de levar um tapa do William, tudo bem. Cara, tá muito ruim. E esse pedido de casamento dele com o Kurt foi... Eu quase vomitei assistindo aquilo, de tão chato, de tão pífio, de tão básico que foi aquilo. Foi ele juntando, apresentando forças para juntar os três corais e fazendo tudo aquilo de uma forma que não era cabível no enredo da história. Se é que vocês me entendem. Não, se você quis vomitar no pedido de casamento, quis vomitar na ceninha musical deles na escadaria do colégio. Ai, meu Deus, não tava aguentando mais. Eu não sei se é porque o Blaine, ele tem a tendência... Tanto o Blaine como o Kurt, ele tem a tendência sem fazer números musicais naquela bendita daquela escada. Vocês lembram quando ele cantou... A cidade tem que chamar atenção. Daí ele tem que ir pra escada com a calça vermelha e ficar pulando. Ai, cara, como me incomoda. Ninguém assistiu o segundo episódio ainda não, né? O Tina... Eu assisti. Assim, sobre Glee, eu acho que a gente também, eu tô dando desconto, porque, assim, eu acho que a gente não pode cobrar tanto desses primeiros episódios, porque veio justamente depois do horrível, né, que foi a morte do Corey. Eu acho que eles pecaram muito em ter dois episódios centrados nos Beatles. Eu acho que, tipo, era um espirro, uma música. É. Foi bem... Quase não teve trama, foi bem chato. Agora sim, eu acho que a gente deve destacar alguns pontos. Por exemplo, eu acho que o começo com a Rachel cantando Yesterday foi uma tapa na cara direta, assim, né? Que a letra da música remete justamente ao que aconteceu. Concordo com o Júnior quando ele fala que o pedido de casamento do Kurt e do Blaine foi péssimo, foi brega, foi horrível. Mas eu acho que pra quem assiste Glee, muita coisa ali teve significado. Eu não gosto do casal Kurt e Blaine, eu pouco me importo se eles vão casar ou não. Mas, pra mim, eu comecei a chorar mesmo, assim, eu senti muito. Quando o pai do Kurt começou a falar com ele sobre casamento, assim, eu acho que foi uma cena muito bonita. Porque, pela situação ali, um pai que você não ia ver nunca, assim, comentando tão abertamente com o filho tudo que estava acontecendo, e tudo que ele falou foi muito bonito. E eu sou apaixonada por casamento. Mas não só por isso, mas além dessa toda essa conversa que ele teve com o filho, eu senti muito quando abriam as portas e estavam todos os integrantes da primeira geração do Glee Club e o Finn não estava. Eu senti. É. Assim, eu fiquei com aquela coisa assim, presa, sabe? Quando estava a Mercedes, até a Mercedes estava ali de figurante. Mercedes, estava a Rachel, Santana, o Kurt, obviamente, e eu senti a falta. Faltou. Tipo, ficou aquela coisa, assim. Aí, tipo, eu juro a você que foi tão bonito foi tão lindo assim o significado daquilo tudo que eu juro que eu nem lembro que música tocou. Juro a você que eu não lembro a música que tocou. Foi mais pela, sabe, pelo que a gente tava vendo ali. Mas falando na primeira, para uma premiere, foi bem ruim. E acredito, o segundo episódio foi. Vocês assistiram o segundo? Sim, eu achei o segundo um tanto quanto melhor que o primeiro. Eu achei pior que o Eu primeiro. achei Eu achei. melhor, eu achei que as músicas foram melhores, mas não me desceu aquele momento Carrie é estranha. Aquilo não me desceu. Foi chato, foi. Eu não Incomodo gosto da muito. Tina. Eu não gosto da Tina. O baile foi bem fraquinho para o histórico de baile que a gente tem em Glee, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz e eu ri em todos os momentos em que Sue está ofendendo alguém. E quando ela entra e fala, Sanjeline Jolie, falei, caraca, é isso que eu gosto de ver a Sue fazendo, sabe? A Sue ofendendo as pessoas. Não aquela bobinha, boazinha que aparece de vez em quando na série, sabe? Eu acho muito, muito. E por falar em boazinha, que milagre atingiu o Kit, gente, me Ah, conta, Kit, tô porque amando Kit, gente. Kit tá uma ela tá linda. ótima, né? Ai, gente, tá uma linda. Quando ela deu o vestido pra menina Tina. Ai, arrepiei. Arrepiei. Ah, cara, que linda. E ela e a Arte estão fazendo um casal bonitinho, né? Eu gostei. Né? Também gostei. Gostei. Mas, Não, o quê? não, não, para. Tá tudo errado, volta. Para. Arteia não é um canal combina, gente. Aqueles dois não estão com uma sincronia legal. Não, dá. Sério, realmente, não sei explicar, mas é outro canal que não desce, tipo Clan. Kurt Blaine é tão overrated, tão superestimado. Não sei, não consigo gostar de nenhum dos dois. Ai, meu Deus, o hater de Acho que véia Arteia. sozinha. Acho que véia sozinha é muito melhor que com o Watch, devo dizer. E, gente, eu tenho que comentar um negócio. Vocês repararam na diferença do corpo de Demi Lovato e Santana? Que Demi Lovato está enorme Tá, de meu gorda e Deus! Santana está Ah, tá. magrelíssima, gente. Eu percebi. É horrível, né? A diferença. Nada contra gordo, gente. Nada contra gordo. Quero deixar bem claro. Mas, coitada. A Eu acho que se ela der gordofobia. um abraço na pobre Santana, meu Deus, já era. Você viu o tamanho da tetarra da Demi? Aquele negócio tá gigante. Você tem Achei noção? brega a guitarrinha, o violãozinho. E a Aline falou de saudades de Sul. Eu tenho que dar destaque a um momento do segundo episódio, que foi a treinadora das Cheerios, Ah, Roxy. a Rock, e ela mesma, trazendo a menina pelos cabelos abaixados até o escritório da Sul. Aquilo foi memorável, saiu maravilhoso. Não, foi muito bom mesmo. Foi, foi. E o próximo episódio, o episódio de hoje, Dead Glee, é o fatídico episódio, né? O episódio Lágrimas irão rolar. tributo pro Muito. Corey. E, tipo, já estamos chorando desde já, né? Porque vai ser emocionante. Tá, tudo bem que vai cantar, vai tocar meio que o filme I Love. Eu odeio essa música com todas as minhas Amo forças. essa música. Gente, Nossa, mas é aquele negócio, né? Vai odeio essa ser música. a única cena de Raquel no episódio, né? Pois é, eu acho que Aquilo é não tem suficiente como, pra né? deixar todo mundo desidratado, né? O quê? Não entendi. É o suficiente para deixar todo mundo desidratado. É, eu acho que vai ser poderoso esse episódio, assim. Vamos ver se a audiência vai vir assistir o episódio, né? Porque Glee teve uma quedinha de audiência aí nesses Nossa. episódios. Quedão, né? Eu tô amortecendo, Aline, eu tô amortecendo. É, pois Quedão é. merecido. Se for para ver o conteúdo dos dois episódios, a queda foi merecida. Oh, meu Deus do céu, é verdade. Mas a gente continua amando Glee ainda, e depois que tiver o episódio do Quarterback, a gente vai voltar aqui para comentar. E agora sim, nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de Jogurteira Top Term, que dentro da Jogurteira veio como? Só série maravilhosa, só coisa boa, só piloto bom. E eu vou começar por um que a Aline assistiu, eu também assisti, eu não sei se o Júnior assistiu, que foi o maravilhoso piloto de Betrayal. A série da mulher que tem amante Foi também. ironia isso? Betrayal, essa série maravilhosa da ABC, que a cada dia mais quer apostar em novelões maravilhosos. E assim, O piloto é menos pior do que o promo mostrava. Não me agride, mas eu não senti a menor vontade de assistir porque ninguém tem carisma naquela série. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém. A mulher, tá certo que o marido dela pensa em ser governador e seus negócios, tudo. Mas, tipo, a mulher tem uma atração pra aquele homem do nada, do nada, do nada, do nada. Aquele homem fica obcecado, correndo atrás da mulher o tempo inteiro. Você esqueceu sua echarpe, comprei seu quadro. Ai, meu Deus, te amo pra sempre. Te conheci há 5 minutos atrás, mas te amo forever. E esse, o piloto de Betrayal, ele é inacreditavelmente, tem alguns momentos assim que é tão cafona, cafona, cafona, cafona. Na cena da pegação no estúdio, que toca aquela música brega. E depois, quando ela descobre que o amante dela vai ser o cara que vai defender o cara que o marido dela tá contra. Para, a cena do vídeo foi dramático. Jesus amado, que a mulher desce, encosta, aquela cena típica de novela das nove, que ela encosta na parede e vem chorando. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ali fala de Betrayal. Então, como Edu falou, eu achei o piloto, não me ofendeu. Não me ofendeu. Eu esperava que fosse bem pior pelos comentários das pessoas. Mas eu até assistiria um segundo episódio sem problemas. Mas minha vida não vai deixar. Eu não vou assistir. Mas assim, eu acho que o que eles... A história é cafona. É novelão. E diferente do que a maioria achou. Eu não acho parecida com Event. Eu acho muito mais parecida com a série que eu acho que ninguém viu nesse mundo. Mas que existe. Ela se chama Dirt Sexy Money. Eu vi! Eu acho muito, muito... Eu acho muito mais parecida essa coisa do poder, do dinheiro ali, né? Eu tenho que né? dizer, Aline, que eu adorava Dirt Sexy Money. Ah, eu assisti e adorava Dirt Sexy Money. Eu achei muito mais parecida, não sei se você achou. Sim, você é verdade, é verdade. Toda essa coisa do poder, do dinheiro, da família, né? Dessa coisa de ter um cara que vai encobrir tudo de errado que a família fizer. E, assim, a série não ofende, pelo menos não me ofendeu. Mas eu acho que o que eles mais pecaram, foi o que Edu falou, é essa coisa de, ah, eu te amo, nós vamos ser felizes pra sempre, porque só você me entende. Cara, como assim? Acabou de encontrar... Não, olha, eu acho que se eles tivessem tido paciência e desenvolvido a péssima relação da mulher... Desenvolver a péssima relação do outro cara. E aí, apresentasse a família. E aí, só depois, sei lá, no terceiro episódio, ter aquela coisa dela descobrir, né, que o amante e o marido vão se enfrentar no tribunal. Eu acho que teria sido muito mais bacana e muito mais proveitoso. Mas vai ser cancelada. Primeiro, porque a audiência foi péssima. E segundo, porque roteiro manda beijos, né? Eles não têm paciência. Eles não, é uma pena que eles não tiveram paciência para desenvolver a história. Porque por mais que seja cafona, eu até acho que tivesse um... Pelo menos pudesse terminar uma temporada, que eu acho que não vai terminar. É. Mas é isso, né? É verdade. Então, o Júnior não viu essa delícia, tem que assistir, Júnior. Tem que assistir essa maravilhosa Betrayal, coisa boa. Mas agora, como eu quero provocar, eu vou falar da série que o Júnior odiou. E que a Aline odeia a protagonista, mas eu adorei. Eu me diverti bastante, que foi Super Fun Night. Eu vou ficar muda a partir de agora, tá bom? Tchau. A série protagonizada, produzida, roteirizada por Rebel Wilson pra ABC finalmente estreou. E assim, muitos problemas. Todo mundo sabe que tava no lixo da CBS a série. A ABC pegou, refez o piloto... Parecia que estava tudo certo, faltando 2 semanas para a estreia, a ABC decidiu não exibir o piloto, tanto que o primeiro episódio é o segundo episódio da série, eles tiveram que fazer algumas alterações na estrutura, para o pessoal poder entender o que estava acontecendo, mas assim, como eu amo a Rebel Wilson, eu adorei o piloto, eu achei muito divertido, sabe? É tudo o que eu esperava. Eles vão focar na gorda escrota e vão fazer piadas físicas a 3x4. E não era nada além disso que eu esperava de Super Fun Night. E foi o que eu ganhei em Super Fun Night. E eu adorei. Eu me diverti. Eu vou assistir os próximos episódios. Sabe, eu gostei demais. E eu amo Rebel Wilson. O que não funciona no piloto? A menina Kendall. A menina Kendall não funciona. Super forçado. O tal do Richard também não funciona muito legal. Vamos torcer para que nos próximos episódios eles consigam melhorar essa dinâmica entre esses personagens. Mas eu prevejo que se a série for à frente, tiver uma temporada completa, eles vão usar e abusar do humor físico de maneiras infinitas de escrotizar Rebel Wilson. E aí, Júnior, você que odiou Super Fun Night, por que que você odiou Super Fun Night? É que eu tô com um monte de piadinha pronta pra fazer. Você disse que a série tava no lixo da CBS. Não, a série ainda tá no lixo. Ela não saiu do lixo. É muito ruim. A série, pode ser que os problemas de roteiro sejam por causa da edição desse segundo episódio, né, do piloto, enfim. E eu acho que esse seu amor por seu personagem, do Te Adoro, mas não vai dar, é o amor por Rebel Wilson, do mesmo modo que tínhamos aquele amor por Ashley Tidal em Hellcats. Sim, sim, que também era muito boa também, Hellcats. Hellcats maravilhosa. Saudades, Hellcats, aquele cliffhanger do episódio final me deixa puto até hoje, tudo bem. Enfim, seu personagem e seus diversos problemas que são contabilizados ao extremo, primeiro porque não tem graça. Eu assisti esse episódio e não sorri. Mentira, pra não dizer que eu não sorri, a cena final dela tentando colocar a calça, enfiando talco por tudo que é lado. Você não riu com, com o elevador levando a saia dela? Nem um pouco. Ah, fala sério. Prefiro ela vestindo aquela lingerie toda luminosa. Muito mais sexy. Que nunca mais, nunca veremos essa cena, né? Porque tava no piloto. Mas o piloto vai ser exibido, não ele... Vai sim. Não, só não vai, infelizmente, não vai ser exibido o piloto. Vai. Ah, que tristeza. Ou não, porque eu não vou assistir mais nada. Mentira, eu vou assistir o quinto episódio que a Ashley Tidal aparece nele. Por falar na linda, ela estará numa participação especial. Mas, enfim, sua personagem não é engraçada. O nome da série foi como eu comentei no podcast de apostas. A série tem um nome ruim, a promo foi ruim. E, cara, tá tudo errado. Tá? Rebel Wilson tá tentando segurar a série do mesmo modo que Jim Barton faz de Big Bang Theory, muitas vezes. E nem assim o apelo que ela tem com o público jovem americano não foi o suficiente. A audiência foi boa, as críticas estão ruins. Acho que tinha momentos muito melhor apresentada nessa fall season do que seu personagem. Ai, meu Deus do céu. Você quer fazer algum comentário, Aline, sobre a maravilhosa Rebel Wilson e Super Fun Night? Vem, vestido veneno. Não, eu prefiro dar meu desprezo nesse momento. Ah, que eu acho, né? Assistiu, amiga? Rebel Wilson fala por ela, né? Olha pra ela, gente. Ai, que ótimo. Pitch Perfect foi bom. Ai, cortei agora. Não, cortei. Parei. Deus. Parei com você, Aline. Parei com você. Pelo amor de Deus. Ai, Pitch Perfect é o pior filme que existe na face da Terra. Não acredito. Não, faça pra próxima, por favor. Vou ter uns 5 cards. Ai, meu Deus. Agora eu preciso me recuperar. E pra me recuperar, eu vou fazer o quê? Vou tocar música. E só pra provocar a Aline, vou tocar a música final de Pitch Perfect. Não, sério. Adorei. Vou embora. Eu já quero. Vou tocar agora e daqui a pouco eu volto. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're filled with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world. Giving me everything inside and out. Don't you forget about me as you walk on by. Will you call my name? Estamos de volta ao som de Pitch Perfect, tá? É a música final da... Eu quero até falar que eu tô me demitindo do Logado, tá? Tchau pra vocês. Não fora, é tal que está passando. Cuidado. mas já que a gente tá em comédia da ABC, vamos falar de outras duas comédias. Vamos tentar fazer um blocão dessas duas comédias que... Uma eu gostei bastante, aliás, eu até já assisti o segundo episódio também, continuei gostando. E a primeira eu detestei no piloto, que foram Back in the Game e Trophy Wife, né? Outras duas apostas da ABC. E Trophy Wife, Mailee Ackerman, linda, né? Divando nesses episódios, tá bem, tá divertida. Aquela coisa da família disfuncional que é tema dessa temporada, toda série tem uma família disfuncional. Né, que é o cara que tem filhos dos outros casamentos, às vezes mulheres que se interferem, nananana, né, historinha, Mailee Ackerman, engraçadinha, adorei. Back in the Game, tudo muito forçado, estereótipos forçados, a criança gay está dançando o tempo inteiro, Lady Gaga no piloto, não faz sentido nenhum, sabe? Não faz sentido. É, não faz sentido, sabe? Não faz sentido. James Caan, asqueroso, parece que ele esqueceu como atua. E a menina não tem carisma nenhuma, protagonista. E ainda tem a mãe latina da criança gay. Meu Deus, quantos estereótipos numa série só. Não faz sentido nenhum. Então, Júnior, Back in the Game e Trophy Wife. Back in the Game, minha review tá indo logado pra ver todo o meu desprezo pela série. Foi realmente muito ruim, muito ruim. Salvo que eu achei o menino dançando Born Play engraçadinho, dei uma risadinha. Foi a única cena do piloto que eu considerei um pouquinho engraçada. Mas o resto foi tudo muito mal trabalhado. Como você falou, os estereótipos estão forçados demais. A mulher latina está incrivelmente forçada. James Caan está numa atuação picha, está muito, muito ruim. Realmente, parece que ele realmente se esqueceu de atuar. Cara, tem muita coisa em Back in the Game. Não vou ver os próximos episódios. O piloto foi o suficiente para desistir da série. Ao contrário de Trophy Wife. Trophy Wife fez um piloto muito bom e um segundo episódio melhor ainda. Minha única contestação com Trophy Wife foi trocar a atriz que faz a Hillary. Você notou? Sim, percebi. E eu não gosto da menina que trocaram. Ela é chata. Não gosto, ela é chata. Em Once Upon a Time, ela tinha umas expressões forçadas demais. Quando eu reconheci ela, eu fiquei rezando para que ela tentasse se encaixar na série de alguma forma. E, de certa forma, tentou, mas continua chata. O que eu é um problema. Eu tenho medo dessa menina desde Esposa de Mentirinha. Para mim foi uma coisa que marcou. Isso, eu lembrei dela no Esposa de Mentirinha. Ai, mas, ô Ju, eu adorei nesse segundo episódio a tortura psicológica que a mãe das crianças faz nela com o negócio da salsa. Muito bom, cara. A atriz que faz a mãe das crianças está muito boa, gente. Ela, com certeza, é uma das melhores atuações da série. E eu adorei o menininho japonesinho, o Bert. Adorei ele. Ele é... Gente, cadê meu útero? É verdade. Muito bom, cara, muito bom. Foi excelente. Você recomendaria pra Aline Trophy Wife, né? Eu recomendo pra Aline e recomendo pra todo mundo Trophy Wife. É uma comédia muito boa, muito larguinha. É verdade, é verdade. Eu não sei se vocês acompanham, vocês tiveram o desprazer de assistir Welcome to the Family, né? A nova série da NBC, também de família, e que tem o Carlos de Desperate Housewives e o Bert, né? O pai do Kurt em Glee. E assim, eu detestei todos os momentos do episódio piloto. Todos os momentos de Welcome to the Family. Nossa, eu detestei com uma força. É tudo muito forçado. É tudo muito ruim. As piadas não funcionam. O elenco não tá entrosado. O menino que é gay em awkward tentando ser hétero na série não funciona. Nada funciona. É tudo muito ruim em Welcome to the Family. Tudo muito ruim. É, acho que só eu que assisti o Welcome to the Family. Você assistiu também, Júnior, Welcome to the Family? Só você teve coragem de ver isso, meu filho, que pela promo a gente já via que vinha bomba, né? que absurdo. Gente, aquela promo era tipo, não assistam essa série. Essa coisa vai ser ruim. E Prometeu, cumpriu, tá aí todo mundo falando mal. Se teve back o Welcome to the Family, que é muito ruim na parte das comédias, uma que a NBC cagou no pau feio foi Ironside. Ironside, né, o drama lá do policial cadeirante. Gente, o piloto de 40 minutos, parece que leva umas 5 horas para acabar. Eu levei 3 horas para assistir o piloto, porque ele é muito ruim. Muito ruim. E a gente vê que as pessoas têm problema com Ironside, porque aqui no Logado a gente tá fazendo o projeto, né, dos First Look, pra galera poder, né, fazer review do que assistiu. E tipo, Ironside, ninguém quer fazer o First Look de Ironside. Porque é muito ruim. Sabe, eu detesto o Blair Underwood, fato, eu detesto ele. Ele tava em Dirty Sexy Money e eu também não gostava dele lá. Eu não gostava dele em The Event. Eu não gostava dele. Ele tava em Sex and the City também, eu assisto, eu gosto também. Eu não gosto de nada que esse homem faz. Eu já tenho implicância com tudo que ele faz. E Ironside é tão clichê e tão chato que é aquela coisa. É o policial que ele é um mega blaster sinistro que resolve tudo. Só que tem um pequeno detalhe: ele é um cadeirante. As pessoas resolvem as coisas para ele e ele leva a fama. Sabe? É tudo muito ruim. É tudo muito, muito ruim. E assim, assim como a gente já teve Lucky Seven cancelada, que não vale nem a pena falar do piloto, que é outro piloto chatíssimo também, é o de Lucky Seven. Pra mim, Ironside é uma das próximas a serem canceladas nessa temporada. Então, se vocês têm amor à vida de vocês e não têm tempo para perder, não assista a Ironside. Não assistam porque é muito ruim. Mas agora uma que eu tive descolamento de retina, e eu não sei se vocês também passaram pela experiência traumática, é aquele momento que você pergunta: CBS, como você aprovou We Are Men? Como é possível aprovar uma naba dessas? A série maravilhosa estrelada pelo delicioso Jerry O'Connell, né? Tem fotos no nosso first look dele de sunguinha espida, uma coisa assim que é assim, ai meu Deus, que a Aline como mulher desse podcast não resistiria, porque é muita sensualidade, é muita Nossa, gostosura. dormi agora. Você viu, Júnior? We Are Men. Série maravilhosa. Só com homens sarados, homens deliciosos. Você sabe, eu tenho bom gosto, né? Principalmente para macho. Então eu poupei meus olhos dessa visão infernal, já era o suficiente da promo. E me abstive, fiquei sem dizer We Are Men. Assim, a série, pra você ver, a série é tão bizarra, tão bizarra. E o menino lá, o Jerry O'Connell, ele tá tão esquisito, na série, que o Tony Shalhoub, ele tá, como é que a gente pode dizer, dos quatro protagonistas, ele é o que tá em melhor forma, isso é o mais inacreditável, o Tony Shalhoub, o Monk, sabe, isso é muito bizarro mesmo, mas assim, o We Are Men vai ser fácil a primeira cancelada da CBS, a audiência foi um lixo. E a série é um lixo. Então, também passem longe também de We Are Men, porque não vale a pena. Não vale a pena você sofrer esse descolamento de retina, você obrigar a sua retina a passar por uma coisa dessa. Seus olhos não merecem uma coisa terrível dessa. Então, passem longe de We Are Men, We Are Men. Mas eu sei de uma série que a Aline viu, adorou, tá escrevendo review. E assim, eu assisti o piloto também. Achei um bom piloto, mas é aquela coisa da série não ser para mim, que foi o piloto de Masters of Sex, né? Nova série do Showtime. E aí, Lini, Masters of Sex, do que se trata Masters of Sex? Por que que você gostou tanto dessa delícia? Então, Masters of Sex, ela trata de. Primeiramente, é um médico, obstetra, ginecologista muito famoso da época, Dr. William Masters. Ele é famoso tanto pelo seu trabalho. Por favor, não troque essa foto. Ai, meu Deus do céu, me desconcentrei agora com a foto. Uma palhinha de We Are Men pra vocês. Pois é, enfim. Então, ele é muito famoso tanto pelo trabalho dele, é um deus da obstetrícia e da ginecologia, E ele decide fazer um estudo revolucionário, que para época, década de 60, sobre a sexualidade humana, que até então nada era conhecido. Então, pelo nome, Masters of Sex, a gente não sabia muito do antes, né? A gente sabia muito sobre o piloto. Muita gente achava que ia ser uma série só por pornografia e tudo mais. Tem, né? Porque tem que ter a cota. Mas a série é fantástica. Eu acho que quem viu o piloto não se arrependeu. Se você ainda não viu, veja, acompanhe as reviews lá no Logado. É fantástica, a série é fantástica. Os atores, eles estão maravilhosos. Tanto o Masters quanto, que o Dr. William Masters, por isso o nome da série, Masters of Sex. O elenco feminino da série tá fantástico também. O roteiro é impecável. As cenas são impecáveis. Tudo. É tudo maravilhoso. E olha que os episódios são de 60 minutos. 1 hora de episódio. E passa voando. Eu acho que de longe um dos melhores pilotos dessa fall season. Eu acho que vale muito a pena. Tem tanto drama quanto tem a parte científica para você que gosta. Então, nossa, eu não me arrependi nem um segundo. E vazaram logo os 2 episódios, né? Então eu já vi, então vou ter que ficar esperando ansiosamente. E é muito boa, assista porque, nossa, vale muito a pena. Muito a pena. É como eu disse, eu gostei do piloto, achei um piloto muito bom. A ambientação é legal, a fotografia, né? Mas assim, não é pra mim, não é pra não é pro meu tipo, não é o meu tipo de série. Mas assim, quem curte as séries do Showtime, vale muito a pena dar uma olhada em Masters of Sex e tenta não lembrar que o protagonista é o Aro da saga Crepúsculo. Tenta não lembrar. Não, mas não dá para lembrar, não. Você esquece, viu? Você esquece. Ele tá muito. Nossa, ele tá muito bem. Muito. Não que. Eu não vou dizer que ele foi mal. Enfim, eu não vou entrar no problema Crepúsculo. Mas, nossa, ele tá muito bem. Muito bem, muito bem. O elenco em si, eu não tenho ninguém para reclamar. Estou muito bem. Toda a série é uma perfeição até agora, né? Eu espero que o Showtime não, assim, faça por onde e largue o osso na hora certa. Mas, por enquanto, eu tô aproveitando, que a série tá maravilhosa. Assistam, de verdade. É que o Showtime tá com esse probleminha de não saber largar o osso, né? É, pois é, exatamente. Vide Dexter, que foi o grande problema aí do Showtime nos últimos anos, que eles não quiseram largar. Ah, mas acabou o The Big C, né? Na hora que teve que acabar. Olha É só. verdade. Eu queria falar, pra gente poder encerrar essa primeira parte da Fall Season, depois a gente volta pra falar mais, que tem muita coisa mesmo. Eu queria falar sobre mais duas comédias que estrearam e um drama, né? Um drama é o drama da Fox, que é o Sleep Hollow, que estreou aí. E a galera ficou maluca. Meu Deus do céu, melhor série que eu já assisti na minha vida, porque agora é assim, né? Toda série que as pessoas assistem é a melhor série que já assistiram na vida deles. E Sleep Hollow estreou forte. E, contrariando todas as expectativas, se manteve forte na audiência. A Fox, inclusive, já renovou Sleep Hollow para uma segunda temporada. E assim, eu assisti o piloto. Eu tinha. Fui pro piloto com toda a má impressão que eu tinha do promo, que o promo era risível, mas o piloto é bem menos pior. Tem momentos assim que você fala, tipo, não acredito que isso está acontecendo. Tipo, cavaleiro sem cabeça dando tiro de metralhadora, ou então o capiroto que aparece no final do episódio. Mas assim, a série é bem menos pior do que parece, mas eu não vou assistir. Mas o Júnior assistiu e adorou Sleepy Hollow, né, Júnior? Adorei Sleepy Hollow, com suas contestações, obviamente. Desculpa. Como toda série, tem seus erros, tem suas falhas no roteiro. Contrariando o que você disse, fiquei com muito medo daquele capítulo no final, queria ter no susto. Mas, enfim, a série realmente foi renovada na temporada, o que eu já achei um passo errado da Fox, que eu não dou mais que uma temporada pra esse Sleepy Hollow. Então, é uma série boa? É. Se você quer assistir sem compromisso, sem ficar pensando em falhas de roteiro, sem ficar pensando muito nos efeitos especiais ou nos defeitos especiais, porque, né? Temos que lançar um plano de fotos aí. E tem o seu atrativo, do mesmo modo. E eu achei, o único problema que eu vi em personagens foi a personagem principal, a policial. Ela é muito sem carisma. O carisma todo da série ficou para o Aichobata, não lembro E qual é o nome do fala que aí garoto. acabou. Acabou. Não sei como é que é o nome da pessoa. Mas, enfim, achei bem interessante. Não foi uma aposta minha nas apostas da Fall Season, mas acabou me conquistando no piloto e o segundo episódio se manteve numa linha bem acessível, bem razoável. Muito bem. Então, para a gente encerrar aqui, tem duas comédias também da Fox que estrearam. E uma é ruim demais. E a outra, eu ainda não fui convencido por ela. Já assisti três episódios e ainda não fui convencido. Eu tô falando de Deads e de Brooklyn Nine-Nine, né? As duas novas comédias da Fox. Deads, o promo já tinha dito que ela ia ser horrorosa e ela é realmente horrorosa. É tudo muito ruim. Para mim, só funcionou um momento no episódio piloto, que é quando o Seth Green tá simulando as coisas que ele gostaria de fazer com o pai dele, tipo enforcar, cortar a cabeça. Isso foi a única coisa que eu achei engraçada no piloto de Deads. E Brooklyn Nine-Nine fez um piloto correto. Se calça muito no Adam Samberg, assim como o Superfan Night se calça muito na menina Rebel Wilson. Se calça muito nas coisas do Adam Samberg. E, assim, tem o Terry Crews, que é um cara engraçado naturalmente. A gente já sabe disso de Everybody Hates Chris, Mercenários e Branquelas e coisas do tipo. Mas eu assisti o segundo e o terceiro episódio e eu ainda não fui convencido pela série. Eu vou assistir o quarto episódio para ver se ela, né, me convence, porque senão não tem como continuar. Vocês assistiram Deads, Brooklyn Nine-Nine? Como é que foi? Vocês não assistiram? Acharam tudo uma bosta? Não, tô apresentando meus olhos, meus minutos de vida. Que absurdo, que Passei. absurdo. E você, Júnior? Eu vi Brooklyn Nine-Nine, mas Dead eu poupei minhas retinas novamente. No promo já tinha sido ruim, imaginei que ia manter na mesma linha. E Brooklyn Nine-Nine teve problemas em seu piloto. Não achei engraçado. Fui assistir porque achava muito lindo, mas nem isso me ajudou a comprar a série. A cena dele de cuequinha para o novo delegado da delegacia foi muito vergonha alheia. Nossa, eu não sei nem falar se aquilo foi comédia. Foi muito ruim mesmo. E eu baixei o segundo e terceiro episódio, mas ainda não vi. E eu não sei se eu vou ver, honestamente. É isso mesmo. Então, gente, é isso. Tem muita coisa na Fall Season. Na próxima edição a gente vai falar de Hostages, de Blacklist, Mom, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Vamos falar dessa maravilhosa série que estreou. Maravilhosa. Vamos falar de Hello Ladies também, que estreou, que eu achei uma porcaria essa Hello Ladies, né? Parabéns, HBO, que vocês dizem que vocês fazem coisa boa. Hello Ladies não está na cota de coisas boas, mas isso é pro próximo programa. Tem muita coisa pra gente falar. Tem o Witches of the East End, que estreou nessa última semana. American Horror Story Coven também estreou essa semana. Vamos ter também o retorno de The Walking Dead, Beauty and the Beast, The Carrie Diaries. Vamos ter a estreia de Rain, tem a volta de Heart of Dixie, tem muita coisa para o nosso próximo programa de Fall Season. E assim, nós estamos chegando na edição 50 e eu posso garantir para vocês que o LogadoCast 50 será memorável, será uma experiência assim divina para vocês. Preparem seus coraçõezinhos que vai ser sensacional. Mas enquanto não chega o LogadoCast 50, só me resta agradecer a Aline, o Júnior. Júnior, merchan e despedidas. Mexa de seguida, como sempre, no Twitter, @JRFaoro. Sigam, me deem um follow em premiações, que também tá valendo. Beijo na bunda, até algum dia. E a nossa Mulher Maravilha, Linoca, minhas chances de despedidas. Gostosa! Ah, beijo, beijo. Tá bom, deixa eu falar. Então, foi um prazer estar aqui novamente. Fazia um tempinho que eu não tinha aparecido. Mas é sempre bom estar com o Edu. E agora, finalmente, eu pude conhecer virtualmente o Júnior. Espero que ele venha por aqui visitar. Deixa eu ver o que mais. Meu Deus, chama que eu vou. J já chamei faz tempo, nem vem. É, então, no Twitter, Aline com Y, em 2 N's, _ Carvalho. Vocês podem me seguir lá, e lá no logado eu tô com as reviews da maravilhosa Masters of Sex, de Grey's Anatomy, e logo mais as de The Carrie Diaries estão de volta. Então é isso, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado do cast e até a próxima. É isso aí, crianças, espero que vocês tenham se divertido. Em breve tem muito mais. No Twitter é @edu_sasser. É, todas as segundas-feiras no Spinoff Podcast. Você visite lá spinoff.com.br. E todas as sextas-feiras agora eu estou no maisumtalkshow.com. Né? Um programa sobre variedade, sobre política e economia. Olha só, que arrasei agora falando sobre política e economia. Mas em geral eu falo mais besteira mesmo, tá bom? Então visite lá maisumtalkshow.com e spinoff.com.br. É isso, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! I live for the applause, applause, applause. I live for the applause.